especial boa noite para meus diletos amigos e ouvintes desta importante rádio antena web. Mais uma vez estamos aqui para lhes trazer, baseado no tema A Geografia do Estado de São Paulo, hoje o áudio 06, em que nós abordaremos então os aspectos físicos e possivelmente econômicos desta grande cidade, deste grande município, que é o município de São Paulo, a capital do estado de São Paulo. Dentro dos aspectos físicos, vamos dar logo início ao relevo. Vamos então trazer alguns fatos, alguns dados sobre o relevo. Basicamente, o relevo tem formado por um grande planalto, que é o Planalto de Piratininga. Este planalto é separado na parte sul do litoral paulista pela grandiosa Serra do Mar. É um planalto colinoso, inclusive onde aconteceu a fundação da cidade em 1554, nós temos ali, nesta colina, uma altitude de 860 metros. E a média das altitudes dentro do Planalto de Piratininga é em torno de 760 metros. Indo para a parte norte do nosso município, nós vamos encontrar uma grande serra pré-cambriana, uma serra cristalina, uma serra em que há o predomínio do granito, portanto, uma área muito importante, com uma vegetação de grande valor para o nosso município e para essa região. E esta serra, ela recebe a denominação de Serra da Cantareira. Esta serra tem uma área em torno de 64.800 hectares, onde nós temos, portanto, 648 quilômetros quadrados. Ela abrange, além do município, norte do município de São Paulo, nós temos também aí outros municípios como Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. Então, é uma serra de grande importância para toda estes municípios, claro, para a cidade de São Paulo. A sua altitude é em torno de 1.215 metros fora da cidade de São Paulo, e dentro da cidade de São Paulo nós temos o chamado Pico de Jaraguá, o seu pico culminante com 1.135 metros. E aí, nesse Pico de Jaraguá, que tem uma importância turística significativa para a cidade de São Paulo, nós temos também uma história bastante interessante, que daqui a pouco nós contaremos. E por que do nome ligado à Cantareira? Por que Serra da Cantareira? Esta Serra da Cantareira está ligada aos tropeiros que no século XVI e século XVII faziam então um comércio das áreas com as suas carretas, que eram puxadas por moares e por cavalos, faziam então um comércio da área de Goiás e da área das Minas Gerais para a cidade de São Paulo. E quando ele chegava nessa parte intermediária, era uma área que tem uma grande quantidade de água, então eles enchiam seus vasilhames de água. E esses vasilhames, então, recebiam a denominação de cântaros. Esses cântaros, então, eram colocados em prateleiras, e que essas prateleiras recebiam, então, o nome de cantareira. Daí, então, o nome da Serra da Cantareira, em alusão a estas prateleiras que aí eram colocados, onde eram colocados os cântaros. Então, mas um nome bastante sugestivo e interessante. Dentro da área de Mairiporã, nós vamos encontrar vales muito interessantes, muito lindos, inclusive vales onde temos vários condomínios luxuosos, e que então, temos a presença, inclusive, nesses condomínios, de casas onde os cantores fazem as suas residências, vários cantores de renome nacional e internacional, inclusive. E temos, inclusive, aí, na área, inclusive, de Mairiporã, nesses vales, a presença do mountain bike, que eles fazem uso aí dentro deste município de Mairiporã. Então vocês vejam que é uma área bastante importante, não só na cidade, mas também em outros municípios, como isso que eu acabei de dizer. No século XIX, esta cidade, ou melhor, esta serra, sofreu um pequeno desflorestamento, um intenso desflorestamento, e desse desfloreamento para dar fazer o cultivo do café, então a cafeicultura, a cana-de-açúcar e a erva-mate. E com isto, o que vai acontecer? Esta cidade, que no século XVIII vai ter uma grande população, eles vão sentir na pele, então, a falta da água para a cidade. E com esta falta de água, o governo, percebendo que esta área, na sua geologia, apresentava, então, grandes mananciais de água, principalmente na região da Pedra Branca, vão fazer, então, aí a captação da água para a cidade, através, então, de uma grande estação, onde vão captar a água para levar para a cidade, que, inclusive, esta região cobria 80% da água que era levada para a cidade da cidade de São Paulo. E nesses serviços que eram aí prestados, nós temos, então, uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro levava os passageiros, ou melhor, levava os trabalhadores dessa região, né? E inclusive trazia também os materiais para a execução desse serviço aí, dessa estação de captação de água. E posteriormente, este trenzinho foi então usado por outros passageiros, então, passageiros da área, que começou então a acontecer uma população muito importante, muito grandiosa dentro dessa área. E, inclusive, outros bairros foram surgindo aí nessa área, inclusive o bairro chamado de Jaçanã. E aí, então, o que vai acontecer? Um grande compositor e cantor, chamado Adoniran Barbosa, um paulista, foi muito feliz quando ele compôs uma música com o tema O Trem das Onze, com alusão ao trem que levava então os passageiros para esta área de Jaçanã. Então esta música foi muito, até hoje é muito badalada, é uma música muito cantada por todos nós. Este é um fato bastante interessante e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Agora, existe também um fato triste, que é um fato, umas tragédias aéreas que aí aconteceram. tragédias estas que levaram, em 1941, teve sua vida ceifada numa tragédia aérea, num avião que ele viajava. Um grande político e um grande engenheiro, né, inclusive tinha sido ex-presidente da CBF, ele vai então perecer em março de 1941, 2 de março de 1941, com esse avião que vai bater nesta área daí da Serra da Cantareira. Depois de 1977, nós vamos perder o nosso grande piloto de Fórmula 1, José Carlos Paz, também em março, no dia 18 de março de 1977, saindo de um aeroporto pequeno, junto com o piloto desse avião. Este avião do José Carlos Paz vai bater numa árvore e eles vão então ter uma morte súbita, instantânea, dentro dessa região. Muito bem, então são esses dois fatos, e mais o terceiro, 1996, que é um fato que realmente trouxe muita tristeza para nós. Um táxi aéreo vai bater nesses rochedos aí, quando conduzia integrantes do grupo chamado Mamonas Assassina. Então, os ocupantes deste avião, desse táxi aéreo, né, vão morrer nesta tragédia, o que trouxe para nós um dia muito triste. Vai ser no dia 18 de março, às 23 horas de 1996. Então, esses foram as três tragédias aí que nós podemos passar para você. E, finalmente, ainda falando sobre esta área, no Pico de Jaraguá, que é um pico importante no município de São Paulo, você vai ter aí o turismo se desenvolvendo. Há, inclusive, uma estrada que leva até o pico, onde você tem uma visão panorâmica muito interessante, muito bonita, e uma história ligada, então, a uma descoberta no século XVIII de uma região aurífera. E este ouro é descoberto por um português. Vai, então, eles vão catar o ouro até o esgotamento total. E, claro que, no princípio, eles sofreram muito com os índios que dominavam esta região. Mas derrotaram os índios e te retiraram, então, todo o ouro que aí existia. E ainda hoje existem famílias de resquícios desses indígenas que aí viviam e que vivem numa pobreza à mercê dos turistas que vão para essa região, ou eles vão para as cidades à procura, então, de comida. Quer dizer, vivem, então, numa situação muito ruim dentro dessa área. Então, este é o relevo desta área, ou melhor, da área da Serra da Cantareira. E, finalmente, vendo a parte central, grande planície Cenozoica e Quaternária, onde nós vamos ter, então, nessa planície, a presença de rios, né? Três rios nessa parte inicial e mais um próximo na área do Tietê, que são então rios que vão então fazer então nessa planície algo de grande importância. E que nós faremos então agora, entrando no estudo da potamografia, o estudo dos rios da área. Esses rios aí desta planície sedimentar são principalmente os rios Tamanduateí, o rio Pinheiros e o rio Anhangabaú e o rio Tietê. O rio Pinheiro tem esse nome, uma alusão à presença da araucária que se fez aí presente nesta área e que hoje não existe mais, e que na época, em 1554, século XVI, os nossos bravos fundadores dessa cidade deram, então, os jesuítas deram então o nome ao rio de Rio Pinheiro. O Tamanduá Tei e o Rio Pinheiro são rios de bastante rasos e que nas suas marginais trazem grandes problemas, principalmente na época do verão, grandes enchentes, e que trazem, que vai então, a população vai sofrer muito, como também os veículos que contornam, que passam por estas grandes vias de rolamento nessas marginais aí desse grande rio Pinheiro, o rio Tamanduá Tei. E o rio Anhangabaú, hoje é um rio que é totalmente canalizado e dominado, inclusive, por estradas, ou melhor, por ruas que vão dominar a parte central da cidade de São Paulo. Aí nós encontramos, então, uma população grandiosa tomando conta de toda essa área. E outros rios também existem, como, por exemplo, Rio de Ipiranga. Um rio pequeno, é um riachozinho, mas é um riacho que tem uma história bastante interessante, que faz alusão ao dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro II deu o grito de independência aí nesta área da cidade de São Paulo. Outros rios fazem parte, mas não tem tanta importância como esses citados. E, finalmente, o Rio Tietê. É um rio que nasce na área de Salesópolis, fora do município de São Paulo, corta a cidade de São Paulo, vai inclusive penetrar em outros municípios e vai inclusive para o estado, para o Rio Paraná. Ele é afluente do grande Rio Paraná. E aí como extensão, em torno de mais de 1.000 quilômetros, portanto é um rio de grande importância, não só para o estado, mas como também para a cidade. É um rio que tem grandes hidrelétricas, é um rio muito poluído, inclusive poluído pela gama enorme de indústrias aí existentes, né? E a população também que coloca seus dejetos dentro desses rios. Os governos estadual e municipal estão tentando minimizar esse problema, tentando despoluir não só os rios Tamanduá Tei e Pinheiro, como também o Tietê. Está sendo feito um trabalho gigantesco aí para a despoluição deste importante rio que nós encontramos dentro da cidade de São Paulo. É um rio que no verão as suas marginais, a marginal do Tietê, sofre com transbordamento, os veículos ficam parados, várias residências aí nas proximidades do rio e também vão receber a grande quantidade de água que vai tomar conta de toda essa área da marginal e de outras áreas próximas. Então, estes são fatos que eu poderia trazer para vocês sobre a potamografia da nossa cidade. E agora, então, a vegetação. Essa vegetação importante que sofreu esse desflorestamento no início do século no século XVIII, né, para a cafeicultura principalmente, mas foi reconstituída naturalmente, porque as apas que aí se foram impostas, né, foram aí colocadas, então protegeram toda esta vegetação. Ela é a segunda floresta urbana do mundo, porque a primeira está na região do Rio de Janeiro, na área do maciço da Pedra Branca do Rio de Janeiro, e esta é a segunda mais importante do mundo. Então, é uma vegetação de grande importância para o turismo, é uma vegetação que tem inclusive a Unesco transformou isso aí na biosfera, que é importante para a biosfera, as APAs do maciço do Pico de Jaraguá e as APAs da Serra da Cantareira fazem a proteção desta vegetação, resquícios da Mata Atlântica, essa vegetação exuberante que é aí encontrada, que vai então dar algo de beneficiar uma população de 11 milhões de habitantes dentro dessa cidade, que vão encontrar aí um pouco mais de ar puro dentro dessas áreas. Então, esta é a vegetação. Essa vegetação foi dizimada no restante do nosso município, aliás, em quase todo o nosso Brasil, né? E hoje, então, está sendo feito um trabalho em cima do município, principalmente um trabalho municipal e estadual, onde, então, se fazem a plantação de muitas árvores para minimizar os efeitos do calor daí da área, esse efeito térmico aí dessa região, essas ilhas de calor. Então, quanto maior for o número de plantas aí, de árvores aí plantadas, melhor será para o paulistano, melhor será para a nossa cidade, que vai ter uma vida bem melhor. Vamos então aguardar então, esse trabalho que está sendo feito aí dentro da cidade de São Paulo. E finalmente, dentro do aspecto físico, o clima. O clima nós temos no verão, uma alta pluviosidade, a presença de altas temperaturas, com temperaturas que variam, inclusive, em torno de 29, 27, chega às vezes até a 30 graus, e outras temperaturas maiores já foram observadas aí no verão, né? Um inverno subseco, né? Criando um efeito colateral aí muito grande com a presença desse problema das ilhas de calor aí existentes e a presença baixíssima pluviosidade, quase a zero às vezes, dentro deste solstício de inverno, né? E quando as temperaturas caem em torno de 16, 14 graus, 13 graus, então depende muito da intensidade das massas polares. É, claro que o próprio calor é minimizado com a higrometria que vem do parte sul, ligado ao litoral, em que traz então uma grande umidade para o município de São Paulo. Os equinócios são equinócios regulares na sua pluviosidade, nas suas temperaturas, e a pluviosidade média em torno de 1.370 milímetros. Então, este é o clima subtropical por excelência, que nós estamos diante de um planalto de 760 metros de altitude média, né? Portanto, dentro uma latitude de 23 graus, então aí você vai ter o subtropical dominando toda esta região da cidade de São Paulo. E finalmente, saindo desses aspectos físicos, o aspecto econômico, que em rápidas pinceladas vamos mostrar para vocês. A presença, então, do efeito inicial da lavoura do café, da lavoura da cana-de-açúcar, né, essas atividades trouxeram, assim, uma renda muito grande para a população. A cafeicultura capitalizou o estado, capitalizou a cidade de São Paulo. E daí, então, depois a presença de número de grandes indústrias. Mas o que é que vai ocorrer? De 3 décadas para cá, uma mudança radical vai sofrer a cidade de São Paulo. O setor terciário vai ser dominado por grandes edifícios, grandes sedes de grandes transnacionais, de grandes empresas nacionais, de grandes hotéis de luxo, principalmente na Avenida Paulista, e a presença então de grandes hotéis também em outras áreas, inclusive na parte oeste, né? A presença da Bolsa de Valores, então a Bovespa, que é a segunda maior bolsa de valores do mundo. Então vocês vejam a importância desta bolsa de valores. O PIB, Produto Interno Bruto, é o décimo do mundo, é o maior da América Latina. Então vocês vejam como é que é importante este PIB aí dentro do setor terciário. O setor terciário também nós temos a presença de grandes shoppings, de grandes restaurantes, e claro, grandes restaurantes também nos shoppings, e eu estou falando de gastronomia, lembraria para vocês o número de pizzarias que existem, o número de pizzaria aí, um número gigantesco, muitas pizzarias existem na região, na área de São Paulo, em torno de 6 mil, e que então produzem diariamente mais de 1 milhão de pizzas, fazendo com que a cidade de São Paulo seja a segunda cidade de maior consumo de pizzas no mundo. Então vocês vejam como é importante. E finalmente, né, a presença da informalidade. Mas antes da informalidade, eu queria mostrar para vocês a presença de uma rua que é a mais luxuosa, uma das maiores do mundo, é a oitava do mundo, é a rua Oscar Freire. Então tem o luxo predomina das suas residências luxuosíssimas, que vai predominar dentro da cidade de São Paulo. E a informalidade, conforme eu estava lhes contando, é um problema sério, que aí está ligado então à presença da população que vive, que é uma população, aliás, muito grande, em torno de mais de 2 milhões de pessoas, que com poder aquisitivo baixíssimo, né, que vai então fazer com que as ruas Santa Efigênia, as ruas 25 de março e as áreas próximas ao metrô, nessa informalidade, nós temos então produtos aí vendidos, produtos pirateados, produtos contrabandeados. Então, há uma presença marcante aí do Estado e do município para minimizar esse problema, mas isso é um fato notório e claro que milhões e milhões de pessoas se dirigem para essas regiões à procura de menores preços de que estão aí nessa informalidade. Então vocês podem já pensar no número de camelôs que nós temos dentro desta área da cidade de São Paulo. Então esses são os fatos mais contundentes, mais interessantes que eu poderia trazer para vocês sobre a cidade de São Paulo. No próximo nós vamos ver o 07, em que nós então falaremos sobre a história da cidade de São Paulo. Muito obrigado por esta grande oportunidade que vocês me deram.